Bom dia, galera. Bom dia a todos. Passando aqui para agradecer o comandante aí, né? Que foi a pessoa que foi o que abriu as portas para mim aí, né? De estar aí fazendo parte, né? Dessa equipe, desse grupo e o que a gente tem para passar para a população aí são as notícias. Não só de esporte, mas todo tipo de notícia que tiver aí, né, em Sete Lagoas. E pro capitão aqui, pro comandante, eu chamei de capitão, comandante, a única coisa que eu tenho a falar para ele é gratidão. Gratidão, obrigado aí. E pode ter certeza que estamos juntos aí nessa equipe aí, vamos fazer um trabalho, procurar fazer um trabalho de qualidade, trabalho bacana. Né, onde vamos passar informações para Sete Lagoas, região, para Minas, para o Brasil e para o mundo afora, né? Que internet hoje você está aqui, eu tô lá do outro lado do mundo, no Japão, o pessoal vê tudo, né? Assiste tudo, olha tudo, escuta tudo, então é isso aí que é o objetivo nosso, é fazer o melhor. E o bem, né? Então agradeço aí o comandante aí e tamo junto aí e só gratidão. Obrigado pela oportunidade. Pode ter certeza que isso aí não tem preço que paga não, tá? E você agora faz parte do meu círculo de amizade mesmo, de amizade verdadeira, né? Quando as pessoas abrem as portas pra gente, né? Sem mesmo a gente, né, tem uma experiência assim, né, nesse ramo aí, né, mas devido ao futebol a gente aprende muita coisa, né, a aula da gente é o mundo e o futebol, e é onde que eu passei por isso tudo, e graças a Deus aí eu tô tendo a oportunidade aí dele tá me colocando aí nessa equipe aí, e pode ter certeza, notícias de esporte aqui de Sete Lagoas e região, a gente vai ter muitas notícias e vai ser muito sucesso. Um abraço, obrigado, capitão, comandante, né? E Deus abençoe e muita gratidão. Só isso que eu tenho a falar. Abraço.